Barcelona, Campos. Autorizado então Salvador Campinas, via rota do plano de voo, Apesoluno 0, bridge Apesoluno meio, restante conforme. Nível 360, saída da Eulia da Morte, vai decolar da 1-0 direita após, 5141, o código, 5141, código, controle 1208. Sinto autorizado Campinas, 360, Apesoluno 810, até bridge, Apesoluno 6, posso ocupar no plano. 360, decola da 1-0, curva à direita, 5141 no transponder, 208 controle. Poderia confirmar a saída, por favor? Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Mike Oscar, Tango Victor Alfa. Dael Leda Motiva. Obrigado, 557. Reporte pronto no 08. Reportarendo, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1161, sua função é a Foxtrot, autorizado para Guarulhos. Gol 1161, bom dia, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com curva à direita para o perfil da subida da El, Leda, transição Motiva. Em Motiva intercepta a Upper Zulu 10 até Bridge e após segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5146, o controle em 120.8. Cotei. Guarulhos, 1360, para o Uno 161, correto o cotejamento, apenas confirmando a posição intermediária é Leda, Dael Leda Motiva, ok? Ok, Dael Leda Motiva. Ok, o Uno 161, chame em 118.95 quando pronto para o push. Obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1161, estacionamento confirmado. No 161 está autorizado o posicionamento no 9, o altímetro é 1012, chame para o táxi. 32, chame para o táxi, 1161. Salvador Azul 9137, informação é a Foxtrot. Bom dia, Azul 9137, copia o 360 para Guarulhos? Copia. O Azul 9137 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, para o perfil da subida da El, Leda, transição Motiva. Na posição Motiva, intercepta a Persolo 10 até Bridge e segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5145, controle em 120.8, corteja. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme a rota do plano, decola da 10 com curva à direita, perfil da Elleda após o Motiva, Persolo 10, Bridge, conforme a rota do plano. Transponder 5145, controle 120.8, Persolo 9137. O Azul 9137, correto o cotejamento, chame em 118.95 quando pronto para o puxa. Obrigado. Trip 5557, coordene com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da Gol a sua cauda, está autorizado o pushback e acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 012. Eu no 012, após a aeronave da Gol, na guarda, em coordenação, trip 5557. Gol 1161 para o táxi, 1170 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 2 minutos. Está livre o táxi via pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro no 012, chame quando pronto para a decolagem. Gol 1161. Está livre o táxi via pátio 1 em Índia, para o ponto de espera da 10. posicionamento 9137. 9137, está autorizado o posicionamento para o pátio 3, chama para o táxi, o altímetro no 012. Mini 2, chama a gente para o táxi, obrigado. Uno 1161, autorizado a alinhar e decolar a 10, o vento é de 040 graus com 3 nós. Ali decola 10, Uno 1161. Horas e 21, Ribeirão Preto, qual o POB? 83. 83, ok. Trip 5557, está autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia, para o ponto de espera da 10, altímetro 1012, chama pronto para a decolagem. Ok, Pátio Uno, via Índia, 1012. Táxi Azul 9137, alterando o Galeão, 4 horas de autonomia, 107 a bordo. Siga o colega da Trip via Pátio Uno em Índia, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Seguindo o Trip, no ponto de espera, chama a condução. Azul 9137. O Gol 1161 decolou aos 28, controle em 120, decimal 8, tenha um bom dia. 208, bom dia, Gol 1161. Salvador, bom dia, Gol 1161, tá passando 2000, nada é. Gol 1161, bom dia, conforme autorizado, prossegue na da Elcio, Gol 360, acende 5146. Correto, desculpa, 5146, acendendo aos 360, nada é, após Leda, Gol 1161. Leda, 1161. Direto, Leda, obrigado, 1161. Estou no 1161, contato radar, passa 3500 pés, confirme? Corre a 3500, voando Leda. espera para o próximo 5557, a linha mantém ano zero. Mantém ano zero, 5557. VIP 5557, está autorizada a decolagem da 10, vento de 040 graus com 2 nós. Bem-vindo decolagem, VIP 5557. O 9137 da Azul, após a rolagem do Trip ali, mantém 10. Após a rolagem do Trip ali, mantém 9137. Sete decolou aos 3-2, chama o controle em 120.8, tenha um bom dia. Bom dia, passa o controle em 208.5557. Controle Salvador, Trip 5557. Trip 5557, bom dia, contato radar, Cibatana nível 360, saída da ELA. 4360 na DAEL, Trip 5557. Prosseguir direto da ELDA, presente, 5557. Autorizado. Copiou, Trip 5557. Ok, direto da ELDA, direto. O 9137, o vento é de 050 graus com 4 nós, autorizada a decolagem da 10. Iniciada a decolagem, 9137. Uno 1161, chame Recife, 1251, alterno no 3325. 251-3325, 1161, obrigado, bom dia. Bom dia. Romeu 37 decolou aos 36, chame o controle em 120.8. Bom voo, bom dia. 208, bom feriado, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 9137. Azul 9137, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. O da El subindo 360, quando possível, Oleda. Gente, aguarde, 9137, mantenha-se na saída. Azul 9137 é autorizado, dá presente voar, Leda. Dá presente, navegando a posição, Leda, obrigado. Trip 5557, chame Recife no 251, alterno no 3325. 251, 3325, obrigado, um bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, bom dia. Da 3601, informação hotel, cópia para Congonhas, 3 aprovado 360 para Congonhas. É, o senhor aceita? Aceito. Ok, então é 3601. Então autorizado para Congonhas, nível de voo 360. A pista usa a 10, após a decolagem a primeira curva é à direita para o perfil da subida da El, Leda, transição Motiva, onde intercepta a Upper Zulu 10 até a posição Bridge e segue então conforme a rota prevista no plano. O transponder é o 5163, o controle opera em 120.8, cortejo. Aprovado São Paulo, Congonhas 360, pista 10, curva direita da El, Leda, Motiva, intercepta Upper Zulu 10. Depois vou abrir, Upper Zulu 16, pelo horizonte, 13, direção. Funciona 5163, o controle 208. Para 3601, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento. 91137, chame Recife no 251, alterno no 3325. 351-3325, mano. É, bom feriado, obrigado. Calma aí. A 3601 autorizado posicionamento no 612, o altímetro no 012, chame para o táxi. operador copia Golf, informe Quebec. Afirmativo, Golf, informe Quebec, prossiga. Golf, informe Quebec, solicita autorização de reboque do 17 para o 11. Quase instante para iniciar no portão 7, Golf, informe Quebec. Max 3601, POV 170, 4 horas Galeão. 170, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi via pátio 1 no Índia para o ponto de espera da 10, o altímetro no 012, chame pronto para a decolagem. Perdão, chame em 118.95 quando pronto para a decolagem. Sente, segue via pátio Índia, ponto de espera da 10, quando lá, 285, contigo. Golf Uniforme Quebec ao solo? Autorizado o reboque do portão 7 para o portão 11 do pátio principal.